Mário, com medo da chuva, exultou-nos a andar depressa. Mas o modo de andar nada tem a ver com a possibilidade de chover ou não. Na geladeira de Porres. 3 cremes de ricota tirolês. 9 cebolas, diversos tamanhos. 5 bulbos de alho roxo, nem todos inteiros. 2 pacotes de torradas balduco. 1 caixa de leite sem lactose. Thank you. repressão. Nas convenções ao populacho, que tal adotarmos uma atitude liberal e armarmos a polícia militar com bombas de dinheiro? Uma bomba de R$800 de cédulas de 2 espalha rapidamente 400 notas em uma área de 100 metros quadrados. Uma bomba do tipo disputa pode ser lançada à mão e, ao cair, abre como um Kinder Ovo, deixando rolar 4 notas de R$100 nos 4 pontos cardeais. Um disparo de escopeta tem a vantagem de poder até mesmo cegar um vândalo ou jornalista desprecavido, enquanto espalha moedas de R$1 pelo chão das principais avenidas. Um morteiro de 1.000 moedas de 50 centavos é sempre bonito de se ver, o metal mal reluzindo enquanto ricocheteia. As minas direcionáveis em notas crescentes acionadas na retaguarda. Por elas, como não peticionar junto à Avaaz e PT que a Casa da Moeda confeccione espécies intermediárias e superiores, com a possibilidade da substituição da sequência 1, 2, 2 mais 1, 2 mais 2, 5, etc., 20, 20 mais 10, 100, 100 mais 10, 100 mais 20, 100 mais 100, pela mais pura 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 100, 110, 120, 200. Por uma nota de 200, que manifestante não caminharia rumo às forças-tarefa? E o mito de que o encontro seria coroado com uma surra de verdinhas? Na operação beija-flor de peito azul, viu-se um grande canhão de vento cuspir inumeráveis cédulas, afastando tanto a aglomeração quanto a crença de que o valor real e de face diferiria. Pois é preciso colocar ordem na casa e nas coisas. Thank you. Thank you. Eu acho que o Mário não me entendeu, então vou falar aqui no microfone. Sim. Eu sugeri... Não, primeiro eu vou me explicar. Às vezes eu fico incomodado com as pessoas conversando fora, por isso que eu fiz o gesto assim, se vocês puderem... Se vocês quiserem continuar conversando, para conversar um pouquinho mais para lá. Então essa é a primeira explicação, porque ninguém entende meus gestos. É isso. Às vezes as pessoas estão tocando assim, daí eu faço assim, ó. Claro, gesto muito claro. Troca de música. Todo mundo que já tocou John Zorn sabe que se é troca de música, eu vou parar aqui o agudo, né? Deve estar irritando vocês. Não, tá bonito. Vou voltar com ele, então. Obrigado. Assim é troca de música. Todo mundo que já tocou cobra sabe disso. Como que os músicos não sabem disso? Eu faço assim e o cara não muda de música. Ele tá inventando a música na hora, mas ele pode inventar uma outra música, certo? Por exemplo, assim, ó. Conducting. Ninguém fez aula de conducting? Desenvolva. Pega essa ideia e desenvolve, cara. Né? Eu falei agora pro Mário assim, ó. Ele não entendeu. É pra você tocar aquela música, Bodas. Bodas? Bodas. Você sabe essa música ou não? Não sei tocar essa música agora. Mas, mas a música é sua, mano. Ué? Então, aqui vocês... Era esse tipo de ideia, né? Assim, que... Uma vez eu li um livro do... Na verdade, não tá no livro. Eu achava que tava no livro do Derek Bailey. O livro do Derek Bailey é super sério, né? Improvisation in its Nature. Mas eu ouvi falar, quando eu era estudante, que o Derek Bailey parava os shows dele para contar piadas. É verdade ou não? É só um... Não sei, nunca foi um show do Derek Bailey. Tem alguém falando... Então é isso, deve ser isso. Alguém ouviu isso aí e falou pra mim: não, Henrique, você sabia que o Derek Bailey, guitarrista inglês, contava piadas no meio dos shows? Eu falei assim: nossa, isso é muito bom. Quando eu ficar adulto, eu vou fazer isso também. Foi aí que começou, entendeu? Mas cadê a piada? Essa era uma piada. É porque nem toda piada precisa ser engraçada, eu acho, né? É, tem que ter piadas engraçadas e piadas... Isso também, eu acho que... Isso eu acho que alguém me disse alguma vez também, assim. Chegou assim, Henrique, você sabia, cara? Nem todas as piadas são pra ser engraçadas. Porque se as pessoas ficarem rindo o tempo todo quando você contar aquela piada engraçada, elas já vão ter gastado todo... os músculos delas vão estar todos cansados, elas não vão conseguir gargalhar mais. É verdade ou não é? É outra mentira que me contaram. É plausível. Então, isso aí. Então, vou ler. Você vai tentar? Mas e essa música que você quer que ele toque? Eu vou cantar? Não, você vai tentar tocar a música? A sua música? Você não sabe? Que não. Como é não? É possível tocar essa música. Eu vou ler aqui. Então, então eu vou ficar em silêncio. Não faça isso. Tem um texto... O que tudo indica é isso que me cabe. Tem pouquíssimos textos no livro que são escritos em conjunto. Na verdade, eu não sei. Talvez esse seja o único texto em conjunto. Mas tem um texto no livro que chama Bodas. É Bodas ou é Bodas? Bodas de ouro. Exato. Ou Bodas de ouro. Tomato. Supostamente eu escrevi junto com o Mário. Você lembra desse fato? Lembra. Então vamos lá. Hipoteticamente posso talvez... Então vamos lá. Ele forneceu pra mim uma música, infelizmente ele não vai conseguir tocar ela agora, mas ele vai tocar qualquer coisa que der na cabeça dele, tá tudo bem. Não, acho que eu vou ficar. Ô Marinho. Toca aquela. Aquela que vai fazer todo mundo ficar feliz de ouvir o nosso texto. Perfeito. Aquela que não é inspirada na obra de John Cage. Por algum motivo agora eu não estou chegando. Agora piorou, né? Na curiosa hipótese dos dois supracitados terem nascido em épocas remotas, no mesmo vilarejo inóspito, e terem se casado na tenra infância, no dia de seus aniversários, um, por exemplo, igual aos seus 6 anos, e outro, Núncio, aos 7 anos, com as duas belas filhas de Antônio Perros, quais sejam Rosalinda e Marguerita. Só para constar, parou de funcionar? Ah. Ó. Alô? Você não desligou o botãozinho. Ah, tem um botão. Eu vou começar de novo então. Esse foi o ensaio, era só pra saber se o Mario ia tentar fazer mesmo. Bodas. Na curiosa hipótese dos dois supracitados terem nascido em épocas remotas, no mesmo vilarejo inóspito, e terem se casado na terra infância, no dia de seus aniversários, um, por exemplo, Iual, aos 6 anos, e outro, Núncio, aos 7 anos. Com as duas belas filhas de Antônio Perros, quais sejam Rosalinda e Marguerita. Só para constar, quando do casamento, ambas com 23 anos. Então, quando atingissem a idade que contemplarão no presente mês, comemorariam respectivamente, em conjunção com suas esposas, bodas de Cretone, nome dado em homenagem ao falecido habitante de Vimontier, Pont-Creton, ou Água Marinha. Discussões acirradas permanecem até a data de Ana acerca de qual o termo mais adequado. E bodas de burguesa. Ainda mais instigante seria a eventualidade de um deles separar-se de sua hipotética esposa, digamos, Núncio, depois de completadas as bodas de erva, do 29º aniversário matrimonial, e casar-se novamente com uma bela senhora de 43 anos, conhecida por Hortência, enquanto o outro, ressaltemos, igual, continuar com sua esposa ainda por longas décadas, e depois de se lembrar nada menos do que 11 bodas nomeadas em referências a itens alimentícios, terá a ocasião de dizer facécias a seu parceiro trabalhista ao entreter-se com sua 86ª boda, as bodas de Hortência. Não podemos nem ao menos imaginar, quanto mais cogitar, um casal que em plena saúde física e mental pudesse festejar, dando pulinhos ao redor de um portentoso jequitibá, o centenário de sua união matrimonial. Thank you.